Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu ex-novo podcast de games. Hoje, no Ultra Combo Cast, nós vamos falar do jogo mais pé na porta e tapa na cara, mais pé na porta e soco na cara, mais pé na porta e tiro de escopeta na cara. Vamos separar os meninos dos homens. Eu sou o Mr. Luca, Marine Verde da UAC, habilidade especial, atirar primeiro, perguntar depois. Eu sou o Floyd, Marine Azul da UAC, habilidade especial, chamar o Raul a cada 2 minutos de jogo. E eu sou o Jota, Marine Torturador Vermelho da UAC, habilidade especial, ficar irritado com a labirintite causada pelos labirintos de Doom. Isso mesmo, Marines. Hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos do PC dos anos 90. Muita violência, muito tiro, muito sangue, muito demônio. Vamos falar de Doom. Vamos ver o que vamos falar sobre Doom, né? Já temos haters declarados aqui. E antes de começar esse incrível cast de Doom 1 e Doom 2, Floyd e Jota, vamos unir aqui os nossos poderes para agradecer a galera que tá ajudando a gente, que ajudou a gente pra caramba. Ler uns recadinhos rapidinhos e uma surpresa fodelástica. Então vamos lá? Vamos! Bora! Então, Floyd, as nossas redes sociais, só pra lembrar a galera. Então, nossas redes sociais estão com tudo aí, estamos forte nelas, no Twitter, @UltraComboCast, também no Facebook, no facebook.com/UltraComboCast, no Instagram, UltraComboCast também, Snapchat, UltraComboCast, e-mail, UltraComboCast@gmail.com, estamos aí com tudo nas redes sociais. E o Telegram, né? telegram.me/UltraComboCast, é tudo /UltraComboCast. E o Telegram tá sucesso. Telegram tá sucesso, galera, entra no Telegram, se você gosta de joguinho, gosta de game, quer trocar uma ideia com a gente, é o que a gente faz o dia inteiro, então cola lá. Vai no Telegram que tá foda. E ó, eu preciso agradecer a galera lá do Telegram, porque eu nunca vi um grupo tão forte de games e gamers e promoções. E a galera tá forte lá, comenta o dia inteiro, manda o que sabe e tá bem bacana. Redes sociais também estão um show à parte. Vou falar que os duendes redatores que a gente contratou estão de parabéns, porque as notícias estão super show de bola nas redes sociais, então acompanha a gente lá. E aproveitar rapidinho, vou mandar um abraço aqui pra uma galera. O Matheus Mendes. O Ricardo Alexander. O Igor do Noobcast. Cláudia Cecília. O Petros Davi, do podcast Batendo na Panela. Vanessa Dias. Fernando Camargo. Marcel, do canal Nerds Contra o Tempo. Kilton Fernandes, do EvilCast.net. O Ítalo Miranda. Sérgio Moreira. E Marciano Braga. Um recadinho rápido aqui que eu, William Floyd, participei do último episódio do Megalomania Cast, podcast do site megalomania-metal.com.br, que foi um episódio sobre Pink Floyd. Acho que o pessoal deve imaginar que eu gosto um pouco, né? E o episódio ficou muito bacana, a gente vai deixar aqui no post o link pro podcast, dê uma prestigiada lá, comentem que os caras têm um dos melhores podcasts do Brasil. O Floyd fazendo jus ao seu nome, né? Tentei. Esse cast tá show de bola e dessa vez a gente preparou um agrado pros nossos ouvintes. Floyd, qual vai ser o nosso presente? É, a gente vai sortear aqui uma cópia aqui do jogo Castle Crushers Beat'em Up, muito bacana. Muito bom. É, pra gente jogar um multiplayer aí com a galera, a gente tá organizando já um multiplayer de Castle Crushers. E a gente vai sortear uma cópia da Steam, desse Beat'em Upzinho do coração aqui da gente. E o Mr. Luca vai explicar, porque por motivos óbvios que vocês vão ouvir no cast, eu não terminei Doom. Cara, quem me dera é ganhar um Castle Crashers de graça, velho. Muito foda esse jogo, vale a pena. Tá fácil, legal. Tá fácil, mas a pergunta é... Quem você precisa matar pra vencer esse jogo? Bom, tá lá com vocês. A única condição pra vocês pegarem a sua copiazinha aí do Castle Crashers na mamata é... compartilhar o nosso cast aí ou no seu Twitter ou no seu Facebook, e aí lá no compartilhamento você coloca o link do episódio e você já coloca a resposta lá. O primeiro guerreiro que conseguir descobrir esse segredo vai levar um Castle Crashers na faixa. E depois fica ligado aí nos próximos episódios, porque a gente vai marcar um dia na Steam pra todo mundo jogar, fazer um multiplayer aí de Castle Crashers, inclusive o vencedor. Então beleza, cara, é isso. Segura firme aí, que vem porrada pela frente. Esse cast tá muito foda. Pega o seu armamento e vamos lá. Hoje o podcast vai ser dividido em três partes. Parte número 1, um amante de Doom, que jogou nos anos 90 e curtiu, viveu toda aquela emoção. Outra parte, não jogou Doom, jogou hoje em dia e achou uma merda. E a outra, terceira parte, vai ser uma parte de que tem uma leve frustração de nunca ter conseguido jogar Doom de verdade, porque sofre de terríveis labirintites. Quem será? Não é labirintite, né? É, cicito... Cinetose, né? Cinetose. Cine é aquele negócio lá. Cinetose, também chamada como enjoo de movimento ou mal do movimento, é uma condição que se caracteriza pela sensação de enjoo ou náusea quando se anda em qualquer meio de transporte ou se movimenta o corpo de forma não habitual, perturbando o sistema vestibular. Esse sistema vestibular, a gente não tá falando de Enem, não tá falando de faculdade, não tá falando de nada. Traduzindo, se eu jogar Doom por 2 minutos, eu chamo o Raul. Se bem que a definição de cinetose que eu tô vendo aqui no Wikipedia, ela tá um pouco diferente da definição de cinetose que é aplicada pra videogame, que é aquele problema, certo, de você perder o referencial... Assim. De, por estar olhando para uma tela, você acaba perdendo o referencial do mundo externo e você acaba imergindo ali na tela e você acaba deixando o seu sistema sensorial meio maluco, né? E você acaba ficando enjoado mesmo. E os jogos campeões disso são os jogos de FPS. Sim. Nosso amigo Floyd é muito frustrado em não conseguir jogar jogos de FPS. Nunca consegui jogar Doom. Ô, Floyd. Nunca consegui jogar... Ô, Floyd, você consegue ler no ônibus, jogar dentro do carro, coisa tipo assim? Eu consigo ler no trem. No ônibus no eu trem. Não consigo fazer nada. Não consigo jogar. Nem jogar. Não consigo ler. No carro é batata que eu passo mal, cara. É certeza. No trem, que eu acho que o movimento é pouco, alguma coisa assim, acho que ele é mais reto, não faz curva, tanto assim. Eu acho que o trem ele é mais fechado, você não tem a sensação de estar em movimento tanto quanto um ônibus que tem as janelas abertas ou o carro que tem as janelas no abertas. No trem eu consigo ler, jogar, dançar balé. Não, mentira, em São Paulo não dá pra fazer isso no trem, não tem espaço. É, não, impossível. Até dá pra você interpretar a cinetose aí, eu acho que elas são meio que reversas, né? Quando você tem a cinetose, quando você tá jogando, o jogo ele tá em movimento, só que você tá parado. Você tá parado. Isso bagunça o seu sistema sensorial. Isso, e aí na verdade o seu ouvido, ele pega uma pegada tipo que comanda o seu equilíbrio, ele tipo... O seu corpo imagina que tá em movimento, mas tá parado, então o seu equilíbrio dá uma balançada, o seu corpo entende que você tá sendo envenenado, e aí você fica com vontade de jogar tudo pra fora. Exatamente, você tá até, que nem no jogo, você tem a sensação visual que você tá se movendo, mas o seu ouvido te avisa que você tá parado, então dá um bug ali. Já no carro e no ônibus, que algumas pessoas têm dificuldade, é o oposto, né? Você tá parado ali, porque você tá lendo ou fazendo alguma coisa ali, E só que você tem a sensação de estar se movendo, porque o seu, a sua visão periférica ali tá vendo que você tá movendo o exterior do carro, do ônibus e tal, né? Então, e no caso, a pior parte disso tudo vai vir agora, quando lançar os VR, que é certeza que eu não vou conseguir jogar. Nossa! Vai ser uma frustração pior do que a de Doom. Eu tenho um pouquinho de cinetose em carro e ônibus, não tenho no jogo, em telas, mas eu tenho um pouquinho no carro. Eu experimentei um pouquinho do Google Cardboard, experimentei um pouquinho do Oculus Rift, e cara, eu tenho certeza que eu vou enjoar muito nisso. Sério? Eu vou chamar muito o Raul ainda. Mas por que a gente passa mal no Doom? A gente passa mal no Doom porque o jogo é extremamente rápido, um dinamismo absurdo, demônio pra tudo quanto que é lado, e você correndo pra caralho, corredor estreito, é uma loucura. É verdade. E os caras já começaram bem, né? Doom foi um dos primeiros jogos em FPS e já foi extremamente frenético e com certeza fez muita gente vomitar. É, ele foi frenético, mas no PC, já no Super Nintendo eu tentei também, eu vi que ele já dá uma bela travada no jogo. Frenético, né? Daquele jeito, né? É, não, ele tem as limitações. Com certeza. O milagre já foi colocar esse jogo no Super Nintendo, né? Aquele cartuchinho vermelho, eu lembro que eu aluguei muito e não jogava nada. Isso que eu ia perguntar, como é que você alugou muito se você não conseguia jogar 15 minutos disso? Então, é aí que tá, por isso que é a frustração. Você quer jogar, você tenta jogar e não consegue. Tipo, o cara chegava na escola, todo mundo falando de Doom. Mano, Doom é muito da hora, que não sei o que. Supimpa, né, que na época da escola dele o pessoal falava supimpa, né? Eu não falava supimpa, não. Não falava e não falo e jamais falarei. Chuchu beleza. Nossa, Doom é muito chuchu beleza. E aí o cara chegava em casa e ficava forçando pra jogar Doom, passando mal com um balde do lado. Jogava e vomitava. Não, eu tentei no Super Nintendo, não tinha PC na época, eu tentei no Super Nintendo. Não, mas isso não é pior. O pior veio depois, na época do Counter-Strike. A gente tinha aquela tática marota de tomar aquele remedinho, aquele traminho maroto. Nossa, pra poder jogar Counter-Strike. O cara se drogava pra jogar. Cara, aí beleza, eu conseguia jogar tranquilo. O problema é que aquela porra daquele remédio dá um sono desgraçado. Então, você tava apto pra jogar, mas você já não conseguia pro sono. O cara dormia no teclado. Eu vou pedir a opinião agora de vocês que jogaram em outras perspectivas pra saber qual é a sensação que Doom causou em vocês em épocas diferentes. Jota, você jogou... Só enjoo. Você jogou o Doom só recentemente mesmo? Você não jogou na época? É, na época que saiu o Doom pra PC, eu não sabia nem como se escrever no Word. Eu não sabia o que era um computador direito, não tinha acesso. Até porque quando o Doom saiu, não existia o Word, né? Aí, tá vendo? Acho que você e o mundo não sabiam escrever no Word. Assim que ele foi lançado, as pessoas começaram a aprender a escrever nele, né? Agora eu entendi porque eu não sabia. A minha transição, ela foi bem brutal, né? Porque quando o computador chegou em casa e não tinha internet, as crianças de hoje em dia não sabem o que é isso, né? Um computador sem internet, que não tem porra nenhuma pra fazer. A coisa mais divertida que eu tinha pra fazer no computador era ficar no Paintbrush fazendo desenho de guerra, cara. Desenhando bonequinho, atirando um no outro, velho. Ou jogando campo minado. Era campo minado. Puta, pra você ver, eu achava o Paint, desenhar no Paint mais interessante do que o campo minado, cara. Mas o... Aí a minha transição foi de desenhar bichinhos no Paint pra jogar Doom, um jogo que contava história de demônios, corredores escuros de Marte, você atirava... Não eram alienígenas? Não eram alienígenas. Piada interna aí. Não eram alienígenas, eram demônios. O Jota, ele não jogou recentemente, na época ele não sabia nem escrever no Word, na época que o Word não tinha sido lançado. E você, Floyd, qual foi sua experiência com Doom? Você que é o cara da cinetose, o cara do enjoo. A experiência com Doom, ela é rápida, eu posso narrar ela... segundos pra vocês. Eu colocava o cartucho do Super Nintendo, aquele cartucho vermelho que eu dava um puta rolê pra alugar. E chegava em... Caralho, era um cartucho vermelho, né, cara? Sim, era um cartucho vermelho. Porra, muito satânico. Aí, beleza, chegava em casa, ligava o videogame, jogava 2 minutos, ficava tonto, querendo vomitar, desligava o videogame, ia devolver a fita cheia de tristeza uns dias depois. Essa foi minha experiência com o Doom. Eu fico imaginando ele chegar lá pra mulher da locadora e falar, moça, esse jogo eu não gostei. Não, cara, pior, não era isso. Eu tinha que esperar, eu geralmente alugava 2 cartuchos, então eu jogava o outro cartucho e devolvia os 2, mas só jogava 1. Devolvia o cartucho cheio de macarrão, feijão, vomitou em cima do cartucho. Ai, caralho. Puta, Floyd, eu não lembrava disso, velho. Cara, eu aluguei muito esse cartucho vermelhinho. Mas o cartucho do Doom, ele era vermelho, era muito foda, cara. Era muito foda. Eram pouquíssimos jogos que não eram cinza, né? Eu lembro do Killer Instinct, que era preto. O Doom. E o Doom, agora eu lembrei que era vermelho, cara. Que foda. O Zelda do 64, que era dourado, né? O do Super Nintendo era... O Zelda do 64, Super Nintendo, não chegou a ser dourado, não. Ah, era isso mesmo, cara. Eram pouquíssimos jogos que eram de outras cores. Mas será que eram só essas fitas que eram coloridas? Não, tinha algumas outras, mas era muito raro, muito raro. Eu me lembro praticamente essas, cara. Ó, ficou uma homenagem aí, o vermelho do sangue das entranhas dos demônios que escorreu por cima dessa fita. Então, cara, e assim, pro Super Nintendo, que era um videogame... É, for kids. Familiar, né, como tudo que a Nintendo faz, um jogo sangrento assim é bem uma quebra de paradigma, porque até o Mortal Kombat eles tiraram o sangue. O Doom não, cara. O Doom veio jorrando tripas aí, cara. Muita violência, velho. E milagre que a Nintendo conseguiu fazer. Os desenvolvedores fizeram uma magia negra ali. Eles colocaram um chip, é claro, pra melhorar o potencial do cartucho. Mas, de alguma forma, eu acho que foi um ritual com o Satanás que eles fizeram. E falaram, Satanás do Doom, por favor, nos dê capacidade de portar esse jogo de PC super pesado pro console, cara. Só a título de comparação, o Mega Drive, ele só portou o Doom no Sega CD. E mesmo o port do Sega CD, que usava CD, era inferior ao do Super Nintendo, cara. Você vê a magia negra que eles fizeram. É, o Super Nintendo tinha um chip de auxílio, de memória e tal, né? Por isso que até, pelo menos nos meus casos que eu testei aqui, as emulações de Doom de Super Nintendo não saem perfeitas, né? Porque não precisa só do console, precisa de um a mais no chip, cartucho, chip, né? Auxiliar, né? E acabava até encarecendo os cartuchos, ficava mais caro, a gente não sabia nem porquê, né? Cara, se tentar comprar hoje um cartucho de Doom, deve ser uma nota. É mosca branca com a borboleta tatuada no ombro. Tô pesquisando aqui em sites de comércio livre, de fontes confiáveis aqui. Chega a custar R$240 uma fita de Doom. A fita. Cara, ainda tá justo. 250 conto nesse cartucho tá justo. Cara... Não, cara, porque tecnicamente você compra o Super Nintendo nesses lugares por 180, 200 conto. Ó, mas tem aqui, ó, novo lacrado na caixa, 900 pila. Nossa. Eita porra. Aí, novo lacrado, tipo, aquele cara pega aquele papel e faz um lacrezinho vagabundo e... Você é louco. Já foi mortadela. Passa Durex em volta e tá... É, e lacrado. Imprime a capa na Epson. Na Epson em casa lá e pronto, tudo original. Não, cara, né? Mas assim, ó, o jogo tá um preço ainda... Assim, pra quem quer colecionar, tá um preço bacana. Que não... Quem só quiser jogar... Preço bacana, 300 conto? Pra colecionador, cara. Tá, eu certo, acho justo. Né? Quem quiser... Não, coleção é isso, cara. Coleção... Você tem que desembolsar. Essa é a vantagem de quem tá vendendo um colecionável, né? Sim, verdade. Ó, e quem falando em coleção, eu tô com os discos do Mamonas Assassinas aí, ó, querendo vender, troco no Fusca. Ó o jabá, ó o jabá, o cara se aproveitando do cash pra fazer jabá. Troca o disco no Fusca e se tiver roda cromada eu dou o CD do Utopia ainda no ponto, hein? Ultra Combo Cast, habilidade especial falar de tudo menos do jogo. Agora a gente vai retornar. Vai vamos retornar pro Doom. Puxa aí a pauta, porque você já percebeu que aqui só tem hater, né? Apesar que o Floyd não tá falando mal. Não, cara, eu não sou mas hater, também não tá falando bem. Eu tô assim, cara. Vai lá, vamos voltar pro jogo. Ô, Mr. Luca, me diz aí uma coisa. Doom. O que é Doom? Onde se passa Doom? O que faz Doom da vida? Bom, Doom é um jogo. Então vou voltar lá pra minha terra infância. Doom é um jogo que você tava lá tranquilamente jogando, desenhando no Paintbrush, ou morrendo no campo minado, tranquilamente lá. E aí você digitava lá no DOS Doom.exe, Enter, e aí você entrava num jogo onde você era um personagem, um Marine, que foi deportado. O cara era tão badass que ele foi deportado da Terra pra Marte porque ele atirou num superior dele por causa que o superior ordenou que os outros Marines atirassem inocentes. Então, o Doomguy lá, que ele não tinha nome, né? O Doomguy, ou então o Marine, ele era um cara tão fodão que ele atirou no superior dele e mandou o cara pra vala. Peraí, só uma pergunta. Uma pergunta. O superior dele era inocente? Não. Eu acho que um cara que ordena atirar em inocentes não é inocente, tem que ir pra vala mesmo. Como no exército, se você descumpre as ordens, você se fode. Então ele foi deportado pra Marte. E aí, chegando lá em Marte, tava tudo tranquilo, todo mundo trabalhando em Marte. A UAC tava fazendo experiências com portais interdimensionais. E aí eles conseguiram colocar um portal em uma das luas de Marte. As duas luas eram Phobos e Demios. Aí eles colocaram um portal em Phobos, outro em Demios. E eles conseguiram transportar itens pelos portais. Aí é claro que depois que você consegue transportar uma banana pelo um portal, aí você tem que já pegar e colocar uma pessoa pra fazer um teste, né? Óbvio. Que já é seguro bastante. É tipo... Chama o estagiário. Exatamente, estagiário, chega aí. Vem, entra nesse portal interdimensional aqui. Só pra gente ver. Aí eles colocaram o estagiário lá no portal interdimensional. Ele saiu do outro lado. Só que ele saiu do outro lado meio estranho. Saiu tipo meio bravo e tal, meio loucão. E aí eles foram colocando mais outros estagiários pra testar. Eles colocaram um cara pra ser transportado, o cara volta zoado. Aí eles falaram, vamos ver se esse aqui volta também. Vamos testar mais 50 vezes. O cara fala, ué, mas a gente colocou a banana saiu boa, por que que o estagiário saiu zoado, né? Aí eles colocaram mais estagiários pra ver, só pra teste. Eles foram colocar estagiário. Só pra desencargo de consciência, né? Aí um saiu carnívoro, o outro saiu, explodiu... combustão espontânea e o outro, e eles foram testando. Chama mais estagiário. Aí fez uma fila, né, de estagiário. Aí nessa brincadeira, aí eu acho que eles foram testando, eu acho que não se convenceram que o problema era no portal, até uma hora que saiu um demônio de lá de dentro, do inferno do portal, aí eles falaram, ah, eu acho que tem alguma coisa errada com o portal. Aí os demônios começaram a atacar os Marines lá, os soldados da UAC, a galera da UAC, os cientistas, tocar o terror, começaram a matar todo mundo ficou possuído, virou meio zumbi, ou então foi devorado por demônios. E aí eles precisaram mandar um reforço. O Marine estava em Marte e essa treta aconteceu na Lua, né? Ah, uma das luas desapareceu, velho. Tipo, no qual processo. Das duas? Ah, qual, talvez qual das duas? Foi Demios. Demios desapareceu. Acho que, assim, eles não se convenceram. Deimos, exatamente. Deimos, obrigado, Deimos. Obrigado, Deimos. Tá me confundindo aí com o nome. Mas Deimos desapareceu. Acho que foi aí que eles perceberam, né? Tipo, eles não se convenceram com os estagiários explodindo ou virando zumbi. Teletransportamos a lua? Aí ele falou, porra, sumiu a lua. Agora eu acho que tem alguma coisa errada com o portal, né? Acho que isso não tá legal. Aí Phobos ficou toda cheia de demônio e Marines e cientistas zumbificados. Aí eles decidiram mandar uma galera lá pra poder resolver a parada. Uma das pessoas, Aí uma das pessoas que foram escolhidas pra ir foi você, o Marine, o Dungai. E aí ele vai lá pra Phobos pra resolver a treta. Só que, inclusive, na história do que vem no manual do Doom, ele fala que seus companheiros levaram todo o armamento e você deixaram você só com a pistola, né? Então, tipo, foda-se você. Todo mundo levou as big fucking guns, levou todas as armas foda e deixou você com a pistolinha pra resolver. Nossa, a parada. Amigos. E exatamente como você começa no jogo, né? Exatamente a situação que você começa numa base lunar de Marte, cheia de demônios. Não, e se é uma base zumbis. Lunar, ela não tá em... Não, é uma lunar. Base lunar de Marte, é uma de lua Marte, Demis... de uma lua de Marte. Ah, uma lua de Marte, tá, exatamente. Ele é porradeiro também no começo, né? Ele tem uma pistolinha e... Ele dá porrada, inclusive teve uma hora que eu fiquei dando porrada pra ver. Porque, cara, parece que eles pegam um desenho de uma mão de verdade, cara. Sei lá, até que é bem feito pela época que o jogo saiu. Não, que... é desenho de uma mão de verdade, cara. É uma mão então, de verdade, porque dá pra ver o detalhe dos pelos da mão. Não, é um eu já vou puxar aqui uma... Já vou puxar uma curiosidade aqui que... A mão do cara é de um dos desenvolvedores da ID Software. Olha aí, tá vendo? Deu pra perceber isso. Até porque a ID Software era da época... Doom foi feito numa época em que as desenvolvedoras de software de PC era tipo três caras que se juntavam numa garagem de casa pra programar jogo de computador, velho. E aí eles eram bem... fazia, né? É, eles eram bem baixo orçamento. E aí eles tiveram que pegar a mão do cara lá e digitalizar ela. Por isso que ela é bem realista, né? Agora a curiosidade maior é que eles precisavam fazer as armas. E aí eles usaram nerfs, cara, armas de brinquedos das crianças deles lá pra poder. Dos parentes pra poder fazer as armas do jogo, velho. Como assim? Pra fazer. Pra fazer as pistolas, pra fazer os rifles, a escopeta famosa lá, a minigun, aquela metralhadora giratória, tudo nerf. Que os caras filmaram as nerfs, tiraram foto, né? Digitalizaram e depois aplicaram uma textura mais realista ali, né? Mas eram nerfs. Que da hora. Caramba, hein? Me sinto enganado. Não, o início começa já do nada, praticamente. Não tem história de início, ou eu pulei essa também? Ah, não. Eu acho que não. Não tem história de início. Não tem, né? Doom, ele não tem história de início então, nenhum. Então, já começa você ali saindo com a arminha na mão, a barrinha... de energia, na parte de HP? Baixo da tela, com seu sangue, com sua armadura, quantas armas... E tem o seu rostinho lá, né? Com algumas expressões bem... Isso foi uma ideia que a ID Software tentou emplacar, né? Que ela fez o Wolfenstein, tinha esse rostinho... E no Doom também tinha o rostinho, né? Pra você saber mais ou menos como é que era a cara do seu personagem. Dava e... pra você editar esse rostinho? Ah, não. Acho que é só não, com né? mods depois. Mas, não, mas o rosto era sim. aquele lá, é. É, aí pelo menos ali tava sua base. Tipo, se você tava quase morrendo, ou seu cara tava ensanguentado. Pelo menos eu sei que no Super Nintendo não mudava quase nada, né? Mas no PC já deu uma trabalhada, não, no né? PC dava pra você ter uma boa noção de que você tava... sendo... Parecendo uma almôndega crua, ó. Tipo, de tão fudido que você tava, sua cara, escorrendo sangue. E aqui, ó, eu acabei de dar uma olhadinha aqui no gameplay, 2 minutos e 15 segundos, eu já tô passando mal. É sério, cara, não dá. Cara, você não consegue nem assistir o gameplay, cara. Não, porque é a mesma merda, né, cara, eu tô emergindo na tela. Talvez se eu pegar um portátil que eu consiga ver o horizonte um pouco mais da... ele menor, cara, mas se eu tiver muito de perto ainda, então é batata, 2 minutos eu já tô zoado. Mas ó, pausei caralho. Aqui a tela, dá pra ver a tela bem bacaninha, né, o pelo que eu vi aqui do PC, é muito mais rápido do que do SNES, cara, do que eu me lembrava do SNES, não era tão rapidinho assim. Ele é um jogo até que rápido, apesar da limitação que você tem no teclado, porque... Você não consegue usar o mouse no Doom, pelo menos eu não consegui configurar. Até... você não... Eu até tentei configurar. E uma das coisas que você não mira pra cima não, ou pra baixo, não. né? Sempre esquerda e direita. Dá até pra você colocar a câmera um pouquinho pra cima. Eu lembro que eu me matei pra tentar achar isso. Colocar a câmera pra cima ou pra baixo. Mas se o monstro estiver numa plataforma acima, você consegue atirar na direção dele que ele vai mirar em cima no monstro. Você não precisa mirar. É, você só precisa alinhar com o monstro que ele atira pra cima ou pra baixo, não importa, né? É. Então, inclusive, isso é uma questão que o Doom trouxe. Não é que é uma limitação do jogo, né? Essa tecnologia literalmente não existia. É até difícil pra galera de hoje em dia imaginar que se jogava FPS diferente. Porque hoje, FPS é o mouse lá, né? O ASDW, você vai controlando seu personagem. E é assim que se joga FPS, mas naquela época não era assim, era diferente. Você só movimentava o seu personagem sem usar o movimento ali da cabeça, né? Você não conseguia mirar pra baixo, e pra cima. E Doom é o segundo FPS da história, não é? Acho que o Wolfenstein foi o primeiro e Doom o segundo. É, aí tem uma polêmica. A galera considera, tem gente que considera que o Doom é o primeiro FPS, tem gente que considera que o Wolfenstein 3D é o primeiro FPS, e tem gente que considera que só o Quake é o primeiro FPS. Só que tem uma curiosidade sobre esses três jogos. Foda-se qual é o primeiro FPS, a id Software foi totalmente inovadora em tentar implementar esse sistema de FPS, porque isso não existia antes e a id Software criou isso, cara. Um conceito mais rudimentar. Isso que eu ia falar. Um conceito mais rudimentar no Wolfenstein, e depois um conceito um pouco mais evoluído no Doom, e depois mais evoluído no Quake. Mas todos os jogos são da ID, então a ideia de FPS nasceu na ID, cara. Legal, os caras mandaram bem mesmo. E aí cada jogo tem suas evoluções, né? Por exemplo, no Wolfenstein você não tem desnível. Até a tecnologia de lá de como o 3D é feito, ela é bem básica. Depois no Dungeons já começa a ter desnível, os cenários são 3D de verdade. Os personagens, eles são sprites 2D, né? Mas o cenário é todo 3D de verdade. Então... E já no Quake, todo o ambiente é 3D. Tanto o cenário como os personagens são em 3D também. Então o Quake, teoricamente, seria o FPS 3D de verdade. Mas não importa. Nasceu na ID. Eu jogando o Doom, foi meio que uma... que parecido como se eu estivesse jogando Minecraft, cara. Ah, que isso, cara. Eu me senti no Minecraft, cara. Porque eu acho Minecraft um cenário muito feio, cara. E Doom é um cenário muito feio. Jota, ó, vocês, amantes de Doom, fãs hardcore de Doom, Jota do Ultra Combo Cast tá comparando Doom com Minecraft, cara. Ó, Minecraft é um sucesso. Vão ter pessoas, amanhã vão ter pessoas com lanças, garfos e tochas na porta da sua casa, cara. Que a gente pega. Ó, quem quiser, eu vendo o endereço do Jota aqui, ó. É uma informação importante. Não, cara, é que é diferente. O público de Doom não é nem... Eu tenho certeza que quem jogou Doom não joga Minecraft hoje. Olha. Cara, fala não, de novo. Cara. Ó, vamos perguntar aqui, ó. Quantas pessoas aqui jogam Doom? É, alguém... Se alguém que joga Doom aí, que jogou o Doom primeiro... Não, quantas Doom? Pessoas aqui jogam Doom? Quantas pessoas aqui jogam Doom? Só o Mr. Luca. Fala aí, Mr. Luca. Eu jogo Doom, por quê? Quantas pessoas aqui jogam Minecraft? Eu jogo Minecraft. E aí, 100%, hein, Floyd? Toda a teoria... Ó, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vocês dois vão tomar nos seus cus, respectivos cus. Go fuck yourself. Agora falando sério. Eu joguei, consegui jogar um pouco de Doom... Aí eu comecei a passar mal, mas vou te falar que o tempo até que passou rápido enquanto eu tava jogando Doom. Eu fico aloprando, fico zoando, mas eu tenho que dizer que na época, cara, eu não tive acesso, infelizmente na época eu não tive acesso, mas eu acho que ia me divertir muito e ia ter a mesma sensação que você, Mr. Luke. É, isso aí é pro pessoal ir na sua casa te pegar, né, safado? Você tá querendo que me defender, treta, né? Você tá... Exatamente, pessoal, não, é brincadeira, não me matem na rua. Não, mas é verdade, eu tava jogando, eu comecei a jogar Doom. Eu já tinha visto, já tinha ido na casa de algum amigo, algum primo chamado Mr. Luca. E ele jogando Doom, mas enfim, eu nunca tinha parado pra sentar e jogar. E sentando, parei pra jogar um pouquinho. Eu gostei do jogo, achei a jogabilidade um pouco diferente, porque é aquela coisa, você começa a jogar um FPS com o mouse e tudo mais, e aí você regride, como você tá engessado naquela jogabilidade, fica difícil de você regredir. Então, pra mim, é mais difícil de gostar de Doom do que do Mr. Luke, que veio de lá, entendeu? Não faz sentido, ok. Sem dúvida, eu tenho memórias assustadoras de Doom, cara. Inclusive, já que um não jogou, porque não jogou na época e acaba não gostando tanto. E o outro é um doente que não consegue jogar. Então eu tenho que trazer... Um pobre diabo. Pobre diabo. Não consegue jogar. Não consegue, né, Moisés? Moisés! Não consegue, né? Então eu vou trazer a minha experiência aqui de jogador, quando eu joguei lá nos meus 12 anos de idade, liguei o Doom pela primeira vez e me senti completamente oprimido por esse jogo. E essa sensação foi mais no Doom 2. Eu joguei o Doom 1, Doom 2 ainda é mais sinistro ainda, então ele é muito mais demoníaco ainda. E o Doom, ele trouxe várias tecnologias novas, cara, que vou impressionar vocês. É tipo controle de luz, que ele conseguia ter escuridão e lugares claros e escuros, e ele trazia um incrível som estéreo para os videogames. Uou! Nice graphics! Uou! Nice graphics! Mas, cara, a gente zoa hoje ele ter som estéreo, mas o som estéreo era assustador pra caralho, porque você jogava jogos bestinhas ali no seu computador e de repente você colocava um headset, porque no Doom eu jogava lá enquanto o pessoal tava em casa e tal, e aí pra não atrapalhar o pessoal eu colocava o fone de ouvido e aí tipo, ficava um demônio rosnando no seu ouvido esquerdo, cara, então você sabia que ele tava ali do lado esquerdo. Aí depois vinha uma fireball do ouvido direito e aquilo era assustador, cara, e você em corredores escuros e os demônios fazendo barulhos esquisitos. Cara, eu como criança realmente fiquei muito chocado jogando Doom. Entrei numa pilha muito errada. O cara vai lá, começa jogando Campo Minado, depois joga lá um Carmen Sandiego, aí vai pro Doom, velho. De repente, pentagrama no chão. De repente, pentagrama no chão, escopeta de dois canos e tiro na cara de demônio e tripa voando pra todo lado, cara. É sinistro a coisa. Então, beleza, a gente falou bastante aqui da jogabilidade do Doom, cada um do seu ponto de vista, né? Então, acho que a gente pode encerrar a história de Doom 1. Doom 1, você basicamente é o Marine, que é deixado com uma pistola só lá pra resolver toda a treta, e aí você vai pegando outras armas, você pega uma shotgun, depois você pega uma minigun, é a metralhadora giratória lá, foda elástica, pega um lança-míssel e depois pega a arma laser lá, Big Fucking Gun. Aproveitando o gancho aí que você tá falando das armas, uma coisa que eu reparei é que você não tem muito problema com balas e armas nesse jogo, né? Mais ou menos. Você tem abundância de munição, principalmente se você for achando segredos. Se você for só na fase normal, as balas são razoavelmente contadas. E se a dificuldade estiver alta, aí... E tem mais de um segredo nas fases, né? Muitos, muitos. Primeira fase já tem uns 4, 5 segredos e aí vai só aumentando isso. E você meio que... eu lembro que eu ficava procurando. E você meio que tem que achar esses segredos pra você pegar armas melhores e pegar munição também. Se você não fizer isso, aí a munição fica um pouco escassa e a treta é grande. De qualquer forma, você tem que ficar trocando de arma. Você não pode gostar lá só da shotgun, que eu adorava a shotgun. Mas você tem que estar alternando para usar a munição da metralhadora, aí depois usa da shotgun, depois usa do lança-míssil, tem que dar aquela alternada porque você pega a munição variada, né? Então, inclusive eu achei o primeiro segredo, por mera coincidência, que eu peguei um item e eu não sabia o que o item fazia, não lembro agora a descrição do item, mas parecia que estava dizendo que você ficava imune a veneno, alguma coisa do tipo assim. Aí eu lembro que eu tinha caído num treco verde, que eu não sei o que era. Parecia veneno. É, tipo um poço de ácido. É, tipo isso. E eu morri lá, porque eu não conseguia mais sair dele. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar essa poção e vou cair naquele treco verde, pra ver o que acontece. Aí a hora que eu caí, ele ficou imune. Só que pra eu sair desse lugar, eu precisei andar um corredor de treco verde. Sim. E eu consegui achar o segredo ali. Eu falei, esse aqui deve ser aquele segredo, porque quando acaba a fase, ele mostra quanto você matou, quanto tempo você demorou e quantos segredos você... Isso, e quantos segredos você encontrou, né? E eu lembro que na primeira fase acho que eu não encontrei nenhum. Eu fui direto do ponto de partida até o ponto final da fase e não achei nenhum segredo. E aí eu percebi que tinha segredos porque falou lá na... A sua estatística, ele fala a sua estatística quando você termina a fase. Não, e eu acabei encontrando segredos. Ele te intrigou que você não explorou nada até lá, que né? Eu não explorei nada, acho que por isso que eu não fiquei enjoado. Não, mas não é muito. Ele é muito difícil de encontrar os segredos mesmo. Os primeiros segredos ainda dá pra encontrar, mas depois eles começam a ficar meio sacanagem. Umas paredes assim que, tipo, não tem diferenciação nenhuma das outras paredes, mas se você clicar nela lá, ela abre. Então, cara, que tipo, raiva. Como é que você vai saber, cara? Então, é um segredo maluco ali que, tipo, você vai descobrir por acaso. Né? Então, Isso me irritou muito, esse negócio das paredes serem iguais. Eu tentava achar ponto de referência pra falar assim, ah, eu tô aqui e não tem mapa o jogo. Aí complica muito, cara. Eu ficava muito irritado porque eu achava que eu tava perto da saída. A ideia do jogo é ter um labirinto, cara. Pra que eles vão te dar um mapa? Não! Agora vocês acabaram de assinar o atestado de, tipo, não joguei Doom mesmo e foda-se, porque Doom tem mapa, mano. Doom tem mapa? Doom tem mapa Doom, sim, cara. É só apertar o botão do mapa lá, ele abre o mapa e você consegue ver o mapa certinho do cara, lugar. Cara, eu juro pra você que eu apertei todos os botões do teclado e não abriu o mapa. Ele ativou o botão do mapa. Inclusive o Doom, ele tem um mapa dinâmico. Acho que num desses testes eu apertei o botão de desativar o mapa. Agora, deixa eu falar, a gente vai ter muitos chefes nesse Doom aí, alguma coisa tipo... Uma dificuldade a mais. Porque eu consegui passar pelo menos da primeira fase e eu não lembro de chefe nenhum. Eu cheguei em nenhum lugar lá, se eu não me engano, e acabou a tela. Eu não vi chefe nenhum. Não, Doom ele vai na loucura, na matança de demônio, desenfreada. Ele tem vários capítulos lá, mas boss mesmo você só vai encontrar no último estágio. Você vai encontrar o boss. Eu tava seguindo pra contar a história, né? Então. O Marine vai pra resolver a treta, pega as armas, toca o terror, mata demônio pra caralho, limpa lá a lua, faz a rapa, mata os demônios todos. E aí ele chega num portal de uma arena. Isso no final do último capítulo lá, você chega numa arena onde você encontra uma aranha cibernética gigante com um cérebro, cara. Ela é sinistra. Muito sinistra, cara. Tipo, calma aí. Uma aranha gigante cibernética. É, cara, o nome dela é Spider Mastermind, cara. É uma aranha cibernética com um cérebro gigantesco, uma cara escrota e uma metralhadora giratória. Tô vendo aqui a imagem dela é muito feia, cara. Cara, ela é sinistra, muito, muito, muito feia, velho. Tem um bodão aqui, é o quê? Tem um bodão aqui também, é do 1 isso aqui? Não, God, please, não! Não! Não! Não, isso é do 2. Ah, tá. Do 1, você tem o Spider Mastermind, que é esse demônio gigantesco aí, e aí você tem que detonar ele, porque ele que é o líder da invasão, dos demônios lá. E aí você toca o terror, mata todo mundo lá e mata essa aranha gigante cibernética demoníaca. E aí você resolve a parada toda sozinho, né? Tipo, Jota, mandei a imagem aí, vê se ela aparece aranha gigante blá blá blá demoníaca aí. Apareceu, cara, e é muito zoado. Pra mim é uma aranha com um cérebro gigante. É essa mesmo que a gente tá falando aí. Cara, e esse cérebro tem uma cara. Sim. Um cérebro que tem uma cara. Caralho, isso aqui é muito satânico, velho. Vocês ficam... Oi, eu ainda perguntei se era um... Não, o satânico é o bodão que eu tinha visto aqui, que você falou que é do 2. Isso é satânico. É o capiroto e pessoa aqui, mano. Essa aranha me lembrou uma fusão, acho que fizeram uma fusão lá igual no Dragon Ball, entre o inimigo do Máscara, aquele que vira uma aranha, que tem uma cabeça que sai do corpo, e o inimigo das tartarugas, do desenho lá das tartarugas, vocês lembram? Que ele ficava dentro da barriga de um robô, de um ciborgue. É, de certa forma lembra mesmo o cara da tartaruga ninja, que fizeram a fusão. Era um cérebro, né? Porque ele tinha o cérebro exposto lá também. Não, agora eu fico imaginando a dancinha dos dois pra fazer a fusão. Eu imagino o seu terror, Mr. Luca, de ter visto isso com seus 8, 9 anos. É verdade. Mas, cara, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Pessoal dos garfos lá, foices e tochas, Jota do Tracomocast está comparando a Spider Mastermind do Doom, cara. Com o bicho do Tartaruga Ninja e com o que mais que você falou? Com o inimigo do Máscara. O cara do Máscara. Com o inimigo do Máscara. Vocês lembram do inimigo do Máscara? Pessoal, amanhã na casa do Jota lá. Eu só tenho uma coisa. Sobre o Spider Mastermind e as comparações de vocês, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vão tomar no cu de vocês. De novo. Bom, beleza, então a gente já terminou a história de Doom 1. Doom 1, o cara começou com uma pistolinha, pegou todo o armamento, matou todos os demônios, resolveu a parada, foi no Spider Mastermind, derrubou o demônio que tava maquinando toda a invasão lá e resolveu a parada sozinho e decidiu que tinha que voltar pra casa como herói. Ia voltar pra casa lá, todo heróico, ser condecorado, mulheres, dinheiro. Mulheres, dinheiro. Iate. Mulheres. Só que aí começa a história de Doom 2. Em Doom 2, o Marine volta pra Terra depois de ter detonado tudo que se mexia na lua de Marte e resolver a parada, ele volta pra Terra. E quando ele volta pra Terra, ele descobre que... Tanto que o nome do jogo do 2 é Hell on Earth, né? Alguma coisa assim. Hells on Earth. Hells on Earth. Exato. Já dá uma ideia. Exato. Do que tá por vir. Exato. É, só fica um spoiler aí do jogo. É Marine tipo voltando Dragon Ball pra... Z, que você ia assistir um episódio... A morte de Goku. Exatamente. Aí fica lá o Hell's on Earth. Spoiler foda de que quando você chega na sua casa, de alguma forma um portal do inferno se abriu lá na Terra e os demônios estão tocando terror na Terra, velho. Já tá todo mundo, barata voa lá na Terra, todo mundo correndo pra tudo quanto que é lado e os demônios tocando terror. Só pra adicionar, né, o Doom 1, ele é de dezembro de 93. E o Doom 2 não é muito depois disso, né? O Doom 2 é de outubro de 94 pra PC. Então, tipo, um ano passou de um pro outro. É, eles então, foram bem rápidos, mas também choveu dinheiro na conta deles, né? Tipo, o Doom, ele foi tão baixado, mas tão baixado. Doom vendeu tanto, que ele chegou a ser... É, só que eu acho que isso é um dado do Doom 2. Quando eles lançaram o Doom 2, o Doom 2 foi tão vendido, mas tão vendido, que existiam mais Dooms instalados em PCs do que o Windows 95. Nossa! É porque o jogo é de 94. É, lançou em 94, né? E em 95 tinha mais Doom instalado em máquinas do que o Windows 95. Aí isso chamou a atenção do Bill Gates, que quis comprar a id Software. Só que aí a id Software espertamente fez uma parceria com eles e eles fizeram um port do PC do Doom, mas não foram comprados pela Microsoft. Agora, informação fodástica número 2 sobre essa história é que quando no processo de port do Doom 2 pra PC... Só pra deixar claro aqui, tá? O quê? É o Pretórios. Ah, Doutor Pretórios. Ah, o do... Ele tá falando do bagulho de mó cara que eu já mandei as imagens. Não! Então, informação interessante número 2 sobre essa situação é que na época da equipe de desenvolvimento de porte do Doom do Windows 95, do Doom para o Windows 95, na equipe estava trabalhando Gabe Newell. O Gabe Newell aí é conhecido pela galera como o dono da Valve, é desenvolvedor revolucionário e mais revolucionário ainda por implantar a plataforma Steam. Hoje em dia ele é um meme na internet. Caramba. Aí, porque é o cara que toma o nosso dinheiro, que a gente gasta o nosso suado dinheirinho lá na Steam, nas promoções fodásticas do cara. Então o cara é revolucionário. Talvez o cenário de game nos PCs não seria o mesmo se esse cara não tivesse sido colocado na equipe de desenvolvimento de game do Doom lá em 95, cara. Olha que foda. E pra quem por um obséquio não conhecer a Steam ou a Valve... Com certeza jogou Counter-Strike. Um Half-Life, Counter-Strike. Um Half-Life. Exatamente. Agora a Steam, pelo amor de Deus, né? Se a pessoa não conhece a Steam... Pessoal das tochas, pessoal dos garfos e tochas. Jota, a Steam é um alien ou é um demônio, Jota? Como que é? A Steam é um alien ou um demônio? Deixa eu pensar. Posso pedir ajuda aos universitários? Duas chances. O Doomguy chega pra comemorar a sua fama lá e vê que a Terra tá toda fodida. Um portal do Satanás se abriu lá. Como ele chegou na Terra? Ele não tava em Marte? Ah, mas aí era futuro. Os caras tinham naves pra se transportar. Os caras pra... fizeram portal de uma lua pra outra, né? Fazer um portal pra Terra. Calma aí. Não, mas aí eles se transportavam por naves. A tecnologia era avançada da época. Então, ele chega lá, não importa como, ele chega lá na Terra. Inclusive, não importa como, me lembrou de outra curiosidade. Eu tô aqui só nas curiosidades de Doom, né? Você tá bem curioso. É, me lembro. Ele foi de Uber. Ele foi lá, abriu o app dele, foi de Uber. Teve um pouco de problema com os taxistas lá, mas conseguiu chegar. Mas, taxistas demônios. Taxistas demônios. Aí ele puxou uma 12. Matou os taxistas e conseguiu chegar aí na Terra, né? Mas beleza. A curiosidade que vocês me lembraram é que o... Eu esqueci a curiosidade que você... A curiosidade que a gente te lembrou e fez você esquecer. Exatamente. Obrigado por me lembrar. Obrigado por fazer esquecer. Ah, inclusive a curiosidade que vocês me fizeram lembrar é que o John Carmack, que é um cara, um dos cabeças do desenvolvimento lá do Doom, ele... fez uma declaração, quando perguntaram sobre a história de Doom, é bem minimalista, parece um textozinho, alguma coisa lá tal, pouquíssima informação. Só que no desenvolvimento do Doom, durante o desenvolvimento eles se empolgaram, um cara ficou responsável pela história, o cara chegou a escrever a Bíblia do Doom, claro. Que seria um manual fodão, contando toda a história e a... Por isso que o Doom tem uma história interessante, porque o cara se dedicou mesmo, só que aí o Carmack, que era responsável lá... Oi. Não, mas essa Bíblia de Doom, esse manual de Doom aí, não deve ter relação com o jogo, né? Não, na época do desenvolvimento, o cara ficou responsável pela história e começou a escrever a Bíblia do Doom, tá. Que seria o manual que ia vir com o jogo, porque ia te contar toda a história fodelástica e tal. Ah, já no 2, já, né? Não, no Doom 1 mesmo. Caramba. Eles decidiram fazer essa Bíblia do Doom, só que o Carmack cortou as asinhas do cara e... Tipo, foda-se Bíblia de Doom, nada de história não. Nosso jogo é de tiro e morte, foda-se história. A gente vai colocar um textinho ali ou outro. E, tipo, inclusive ele fez uma declaração que a opinião dele é que jogos, histórias em videogames são como histórias em filmes pornô. Elas têm que existir, mas elas são um plano de fundo e não são importantes. Sacanagem. Não foi um visionário, porque hoje em dia o que vem de game mesmo é história de videogame, né? Mas Tem alguns jogos que você nem joga, né? Você só assiste. Mas pro contexto de Doom, ele estava certíssimo, porque histórias em jogos de videogame... Pra Doom, cara, história é o que você menos quer. Você quer uma escopeta na mão e atirar em todo mundo, cara. Será, cara? Será que se não tivesse um pouco mais de ênfase na história, seria um pouco mais legal? Poderia, mas aí não ia... Mas a questão é que Doom ficou fantástico, porque ele ficou com uma história subjetiva ali e muitas coisas importantes da Bíblia do Doom lá do cara estão na história. Você consegue ler nos intervalos dos episódios lá coisas bem interessantes. O próprio conceito de Doom é muito foda. Hoje em dia talvez seja meio batido, mas, porra, pra época, mano, tipo, uma companhia espacial que faz experimentos com portais e abre um portal pro inferno, que aí acaba vindo uns demônios, cara, é uma história bem legal. Então, tipo, o cara deu uma zoada no maluco, né, que escreveu a história, porque o cara escreveu a história puta foda e ele, tipo, desmereceu o cara, mas usou a história do cara. Exatamente. Aí, tipo, falou, sai daqui, vai pro seu canto, sua história não presta. Aí pegou e usou a história do cara, né. É, tá vendo essas 1000 páginas que você escreveu? Pega 5 primeiras aqui, faz os 2 jogos e tá beleza. Exatamente. Então, agora você comentou agora há pouco sobre os capítulos. Como que é? Porque o Doom, ele tem um sistema de mapa. Mapa não, né? É, quando você passa de uma fase pra outra, ele aparece lá um mapinha, ao menos no 1, o 2 eu não cheguei a jogar. Nem consegui, porque tava muito enjoado. Enjoado não do jogo. É, como que funciona a trajetória de uma fase pra outra do Doom? Não, as fases elas são conectadas uma com a outra. É uma continuidade de uma fase pra outra. No Doom... Um ainda fica meio assim, você aperta um botão e aparece num lugar um pouco diferente, mas um Doom 2 elas são bem conectadas mesmo. O fim de uma é o começo da outra e você tem toda uma progressão ali. Na história do Doom, como eu estava contando, do Doom 2, ele chega na Terra e aí ele vai tentar resolver a parada. O pessoal estão tentando evacuar as pessoas que ainda estão vivas na Terra para fugir e os demônios tocando terror lá. Então ele vai pra essa área onde tá tendo evacuação e começa a limpar os demônios lá. E ele consegue limpar essa área e consegue descobrir a localização do portal. E aí o que que ele faz? O que que uma pessoa normal faria nessa situação? Estão atacando seu planeta, você vai matar todos os demônios que entraram no seu planeta, depois você vai entrar no portal do inferno e vai atrás do Satanás em pessoa pra poder resolver a treta, mano. Era a minha primeira opção. Com certeza. Esse é o cara mais badass da história, né? O cara fala, mano, eu vou entrar no portal e vou tirar satisfação com o Satanás que mandou invadir meu planeta, mano. Aí quando ele entrasse no portal, ele ia encontrar um cachorrinho, agora... né? Satanás! Agora deixa eu ver se o Satanás não parece uma aranha com cérebro também, deixa eu ver. Satanás, é você? Onde está você, Satanás? É você, Satanás. Isso, ele vai atrás do Satã lá no portal do Sete Pele, do Capiroto, coisa ruim. Mochila de criança? Mochila de criança. E aí ele vai lá atrás do mochila de criança, até tem a ver com o que você tava falando da continuidade das fases, porque elas começam bem ali naquela fases tipo meio espaciais, assim, meio estação espacial. Pô, deixa eu só falar uma coisa, o Capiroto não deve, acho que ele não pode comer coisa doce, né, açúcar, nada doce, né. A piada ruim vindo, vai. Porque ele deve ter diabetes. Não! Não! Não! Outra ComboCast não se responsabiliza por nenhum eventual suicídio cometido após essa piada terrível. Nossa! Segue o cast. Eu não consigo. Eu não consigo, eu fui afetado por essa piada de uma maneira mortal. Acabou a gravação, vamos todo mundo embora. Acabou a gravação. Então beleza, pessoal, por hoje é só. Nos vemos no próximo cast. Tchau. Tchau. Capiroto. Dungai vai atrás do capiroto. Até por isso que as fases são... Elas começam meio ali estação espacial, porque você tá na Terra. E aí depois elas vão evoluindo para uma coisa mais infernal, porque você literalmente entra no inferno e vai nas profundezas do inferno atrás do responsável. E aí você encontra o Icon of Sin. É o ícone do pecado. Que é o bodão que você falou lá, que tem um bodão gigante na parede com o cérebro aberto, né? E esse bodão, ele é muito fodelástico. Vai estar no post, vai estar no post. Link no post. O bodão fodelástico lá que spawna todos os tipos de monstros da forma terrível pra você derrotar ele. Ele é bem complicado derrotar esse mestre. Inclusive, o Doom 2, ele é um puta, um Doom muito, muito, muito apelado, cara. Doom é, tipo, jogável, difícil se você jogar nas dificuldades altas, ele é bem difícil, mas o Doom 2, cara, é loucura de dificuldade, assim, é muito, muito difícil, você vai passar por fases, assim, cara, cretinas. Eu não sei se é mod, provavelmente deve ser mod, mas eu vi um gameplay aqui de Hell, como é que é, Holy Hell, Ultra Violence, o negócio é absurdo, né, não dá pra jogar. Outra coisa que a ID foi revolucionária é que eles, depois de um tempo, eles liberaram o código fonte do Doom. E aí possibilitou a galera, eles liberaram um desenvolvedor de mapa. E aí a galera, tipo, pirou. Começou a fazer mil mapas e mods. O que hoje a galera pira fazendo pra Skyrim, pra Fallout, pra vários outros jogos, né, que as desenvolvedoras liberam o código-fonte. É, o pessoal já fazia naquela época com o Doom. E aí saiu muitos, mas muitos mods, muitas coisas, inclusive coisas ainda que ficaram famosas. Ainda sai muito mod, né? Sai muito mod, e aí a gente já puxa o gancho pra Brutal Doom, que é um mod muito, muito, muito foda. Esse foi feito com carinho mesmo, e foi feito recentemente. Inclusive, Jota, ele libera no Brutal Doom, você consegue jogar com mouse, como você joga nos jogos atuais. Então ele atualiza bastante coisa e... deixa um jogo que já era extremamente violento ainda mais violento. Então, se alguém hoje quiser experimentar Doom e ter uma coisa, uma jogabilidade mais fluida, eu aconselho o Brutal Doom aí. Você consegue, com o Brutal Doom você consegue atualizar gráfico, música, porra toda, jogabilidade. Então fica um pouquinho mais fácil de jogar o Doom. Fica um pouquinho mais atual. Eu, né? Inclusive, vou até baixar esse... tentar procurar esse Doom que você falou, Brutal Doom, né? Brutal Doom. Eu vou procurar pra pode jogar. Pode baixar. Mas ele tá bem atualzinho, ele é o que? Ele foi feito quando esse mod? É recente mesmo? Ó, tô vendo um gameplay aqui, ó, eu vou pôr o link aqui depois pra galera. Não, Brutal, ver, mas... Brutal Doom você vai colocar o meu gameplay, porque eu gravei. Ah, tá, então... cadê seu gameplay? Não, não tá, não postei ainda, mas vou postar. Então a gente vai colocar no post o link que ainda não existe do gameplay do Mr. Luca. Assim que tiver disponível, assim que os duendes editadores de vídeo terminarem de fazer o trabalho deles, o link vai estar no post. Saber que a gente vai saber que a edição do cast vai demorar porque ele tem que editar o vídeo. Tenho que jogar Brutal Doom, tenho que editar Brutal o Brutal Doom pra depois editar. Brutal. Oi? Jogar Brutal Doom. Brutal Doom. É. Aí é no Japão, né? É. O Brutal Doom. Brutal Doom. Brutal Doom. Brutal Doom, né? O Brutal Doom é o quê? O mod do primeiro ou do segundo? Do Doom. Do primeiro e do segundo. Ele é do mod dos dois? Então, Doom e Doom... Doom e Doom 2, eles são jogos muito... parecidos, por mais que eu você... Eu já vi, parece que o segundo, ele parece que ele é um pouco mais cartunesco, não sei, né? Não, não, não. O gráfico Doom... dele tá um pouco... puto, o gráfico é, cara, se eles mexerem, eles mexeram em pouquíssimas coisas. Eles lançaram o Doom 2, que as pessoas estavam babando por Doom, mas quando lançou um, o pessoal ficou apaixonado e queria mais, então eles correram pra lançar, mas eles fizeram aquele trabalho de fazer, desenvolver mapa só, porque eles não evoluíram nada graficamente, inclusive os críticos reclamaram disso, mas a galera foda-se, queria jogar Doom e achou o máximo. O crítico não compra jogo, o crítico ganha. Exatamente, o crítico fala merda e jogador compra jogo. Não é à toa aí que a galera tá comprando Call of Duty em cima de Call of Duty, né? E as desenvolvedoras estão enchendo o rabo de dinheiro. O pessoal reclama, os críticos vivem reclamando. Call of Duty é sempre a mesma coisa, Assassin's Creed é sempre a mesma coisa. E as desenvolvedoras estão enchendo o cu de dinheiro com esses jogos aí. Enquanto a fórmula estiver funcionando, os caras estão alimentando o mercado, né? Daí, de Doom 2, porque só, a gente só teve o Doom 1 e o Doom 2. Saíram algumas coletâneas, que é o Ultimate Doom, mas o Ultimate Doom é a coletânea do Doom 1, que acrescenta alguns mapas. Depois tem Final Doom, que acrescenta alguns outros mapas também. Mas são basicamente todos os mesmos jogos. Então, de história mesmo, de diferenciação, só tem o Doom 1 e o Doom 2 de clássico, assim. Certo. E o Doom 2 não saiu pra Super Nintendo, né? Ele saiu só pra PC e depois pra Game Boy Advance e os Xbox. E todos esses Dooms foram... É, o Doom 2 saiu pra alguns outros videogames. Oi? E todos esses Dooms foram feitos pela id Software? Todos esses Dooms foram feitos pela id Software. Aí, depois de um hiato de 10 anos, a id Software fez uma parceria lá com a minha querida e amada Bethesda e eles lançaram o Doom 3 depois de 10 anos. Esse eu preciso só jogar. Que a gente não vai entrar aqui no Doom. Doom 3 é bem diferente, ele é bem mais moderno, mas ele tem um passo completamente diferente de Doom. E aí não foram só os críticos que reclamaram que o Doom mudou muito. Dessa vez foram os jogadores mesmo, que estão acostumados com o frenesi de Doom 1, Doom 2, aquela loucura que é Doom. Mas a gente não vai entrar no mérito do Doom 3 por alguns motivos. Doom 3 ele não é um Doom tão querido assim pela galera, teve uma rejeição bem grande, apesar de ser um jogo muito bom, mas ele acabou tendo muita rejeição. E Doom 3 ele é um reboot. Então eles não optaram por não fazer uma história nova ou dar continuidade. Eles optaram por aprofundar a história do primeiro Doom. Então isso já foi uma preguicinha aí da id Software, da Bethesda. Algumas pessoas poucas gostaram. Eu preferia que a história avançasse, né? Mas eles optaram por fazer um remake. Remake ou reboot? Então, eles optaram pelo dinheiro. É, mais um reboot, né? Um reboot, porque eles pegaram exatamente a mesma história e reaprofundaram ela e mudaram completamente o conceito de gameplay. Fica e tal. Praticamente mais então, do mesmo, né? É, a história ficou totalmente mais do mesmo, mas, né, pra e Doom aí, que era... Doom 3 mesmo, Doom 3 já abandonou os consoles praticamente, né? Só saiu pra PC e Xbox, que é um PC também, né? Isso, ele só saiu para PC e Xbox porque a id e a Bethesda foram bem ambiciosos e na época, tipo, lançaram nível Crysis ali, tipo, o jogo só rodava nos PCs da NASA na época, era um jogo lindo, só que era muito pesado, então por isso que só saiu em PCs e tal. Não foi portado para nenhum videogame, nem nada. Isso também atrapalhou bastante as vendas de Doom 3. Doom 3 acabou sendo bem mais obscuro. Mas a galera do PC ali jogou e pouca gente conhece Doom 3 de verdade, né? Se a gente não vai falar de Doom 3, que é canônico, então, a gente não vai falar, imagina, dos spin-offs, né? Então a gente nem vai falar, nem vai passar de falar de nada de spin-off, de Doom 64... De nada desse tipo, de um RPG, esses joguinhos aí pode ficar para um futuro cast aí, junto com Doom 3, talvez. Doom 2016, bom, depois de um hiato mais longo ainda do que foi de Doom 2 para Doom 3, a galera totalmente órfã de Doom aí. Eles, a Bethesda de novo, dessa vez entendendo os erros que aconteceram no Doom 3, que a galera que curtia achou estranho o jogo, decidiu migrar para um Doom das origens, um Doom frenético, loucaço, sem história, tiro, tiro, tiro, entranhas e sangue, mata demônio e corre e faz nego vomitar. O bacana é que o sem história ele colocou isso como um ponto positivo, né? Não, é um ponto positivo, cara, porque eu falei que o John Carmack ele foi visionário pra franquia de Doom, né? Falar que não tem que ter história, porque não tem que ter história mesmo. E a Bethesda deixou uma referência... É a proposta de Doom. Então esse é o estilo de Doom, não dá pra mudar. Exatamente, exatamente. Esse é o estilo deles, tá impresso. A galera amava por causa disso. Saiu Doom 3 que mudou isso, a galera não curtiu. Então eles decidiram voltar lá para as origens e abandonar a história, inclusive. Ai, eles Mr. Luca. Eles deixaram. Perguntei pra você. Será que se tivesse história, não, talvez não seria melhor? É, acabou de responder. Não seria melhor se tivesse história. Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. Ele imprimiu um estilo e eu joguei pouquíssimo Doom 2016. Mas eu já achei o máximo ali a puta referência que a Bethesda deixou no começo do jogo, que você começa ali numa mesa de ritual satânico ali, é claro, né? E aí você, tipo, levanta ali do negócio, e aí, tipo, daquela mesa, e aí vem uma tela de um computador e, tipo, vem na sua cara assim, tipo, como se fosse te dar um tutorial, tá ligado? E aí o cara, mano, mete uma porrada no computador e joga na casa do caralho, tipo, tutorial, caralho, mano. Aí ele cata uma arma e já sai atirando em todo mundo, velho. Eu achei isso genial, velho. Foi tipo um presente pros fãs, assim, né? Falar, mano, história é o caralho, tutorial é o caralho, eu quero matar demônio, velho. Ai, que porra. E aí? É, dá pra você baixar um beta, alguma coisa assim, não dá? Um demo? Oh, baixar um demo, né? Doom, baixar demo. Tem que ter, é só você, né? Colocar tem... um pentagrama no meio da sua casa. Exatamente. Tutorial pra baixar o demo de Doom. Você pega seu PC, desenha um pentagrama com sangue de algum familiar seu no chão, põe o PC lá e aí ele começa a baixar o demo. Mano, de vocês vão fazer a galera ser exorcizada em casa. Cara, mas como não falar de demônio Doom, velho? Doom, cara, é um jogo... Ah, o resumo de Doom, da franquia Doom, é... Se um demônio aparecer na sua frente, cara, pega uma escopeta de cano duplo, enfia na cara dele e dá um tiro, que aí você resolve a parada, tá ligado? Que nada de exorcismo, mano. Exorcismo é na bala, velho. Queima. Mas então, beleza. Nós falamos aqui principalmente da franquia clássica. A ideia é falar da franquia clássica, criou toda essa cultura de Doom, Doom 1 e Doom 2, que são as histórias ali que definem... É, muitos Doom. FPS não existiriam sem Doom, né? É, nenhum FPS existiria sem Doom, né, cara? Obrigado, id Software, por criar os FPS pra gente hoje. Eu não sou o maior fã de FPS, mas eu acho que... Obrigado por me fazer vomitar sem colocar o dedo na garganta. Todos aqueles que sofrem de cinetose no videogame agradecem por poder não conseguir jogar esse estilo, vomitar muito, usar droga pra poder jogar drogado, né? Dormir no teclado porque usou droga. Obrigado, id Software, por fazer uma criança que, enquanto todos os amiguinhos estavam na Lan House jogando Counter-Strike, ele tava usando droga pra poder conseguir jogar sem vomitar, né? Agora, Floyd, a gente que gosta de colocar uns adendos aqui, vou colocar só um adendo rápido antes da gente fechar aqui o nosso cast de Doom, é falar sobre, rapidamente, sobre a questão dos plágios das músicas de Doom, cara. Opa, plágio não, né? Da inspiração. Inspiração, é? Então, inspiração. Cara, teve muita coisa, tipo, pelo menos o primeiro Doom, eu não joguei, mas eu fiquei sabendo muito... tem as Pantera ali, que pra mim tem Alice in Chains, que pra mim já é na plágio, cara. Eu vejo que foi na cara que jogaram ali, ó. Tamo usando a música, não sei se foi pago, não sei se não foi. Mas, cara, você pega muitas músicas aí da época de Pantera, acho que é Dislove do Pantera. Tem lá, eu não sei qual é a do Alice in Chains, mas tem umas músicas famosas na trilha, cara, sonora, sim. Deixa eu perguntar pra você uma coisa. Anos 90, desenvolvedora de fundo de garagem. Você acha que alguém pagou royalties pra alguém? Você acha então, mesmo? Mas é aí que tá a questão. É, acho que não chegou a pagar, mas também será que valia a pena processar uma garagem, uma desenvolvedora de fundo de quintal? Que não, tá divulgando, cara, a sua música de alguma forma? E que tinha mais jogos instalados em computadores do que o próprio Windows? não sei, hein? Não, cara, eram outros tempos. Eu não sei se a galera tomou ciência dessas inspirações. O cast, com certeza, foi recheado dessas inspirações. Aí a gente deixou, ficou bem claro da nossa trilha sonora, de como essas músicas são conhecidas. É, muita gente, cara, eu conheço muitos moleques que jogavam Doom na época e não era muito do metal ainda. Depois, quando eles foram pro metal, eles falaram: caralho, olha só, o Pantera tá copiando Doom, mano. Os filhos da puta, cara, se inspiraram, tipo, bonitamente em Pantera, Black Sabbath, Alice in Chains, cara, tipo... Metallica. Eles se inspiraram nas bandas mesmo. Foda-se, o cara curtia heavy metal, ele queria aquilo pro jogo dele, ele colocou, era outra época, cara. Eu acho que se as bandas soubessem também, acho que eles nem iam se sentir ofendidos. Hoje em dia a gente vive outra época, cara. Outra época onde você não pode usar a trilha de ninguém... Direitos autorais em todos os lugares. Direitos de, propriedade autoral, né? Na verdade, não podia e ainda não pode, né? Mas com certeza mas outra é que isso é fácil de ser divulgado. É, ficou pra gente aí essas pérolas dessas músicas que são muito fodas. Apesar delas serem midi ali, ser tocada no midi, mas elas dão um clima, cara. Você sabe que é um heavy metal foda, você sente aquele heavy metal e é a trilha perfeita pra... deixar você pilhado pra sentar o dedo nos demônios, velho. Então, muito foda isso, né, cara? É bacana demais. Bom, falamos já aqui da franquia de Doom. Falamos da franquia clássica Doom 1 e Doom 2. A gente até deu uma pincelada em Doom 3, mas a gente não entrou em detalhes. O jogo fica pra talvez, quem sabe, um dia. Doom 2016, eu gostaria de falar dele no futuro. Com certeza falaremos. Com certeza. Porque, ó, estamos no ano 16. O Doom é de 93, não é isso? 94? 93, o Doom clássico. 93, o primeiro. Estamos falando de 23 anos? É isso, né? Então, certo. Então, daqui a 23 anos a gente fala do 2016. Eita porra. Quem sabe daqui a 23 anos o Floyd já tá conseguindo jogar sem vomitar, né? Depois de velho, duvido, ele vai estar se drogando mais ainda. Então, beleza, pessoal. Vamos pras notas pra franquia clássica de Doom. Tá aqui agora, e Doom 2. Agora eu quero ver, cara. Eu vou deixar minha nota por último, porque a minha nota é uma nota de fã verdadeiro. Ah, sua nota. Então vamos deixar as notas de vocês. A nota de fui o único que joguei. A nota de tipo assim, não crucifiquem completamente esse podcast, porque pelo menos alguém jogou aqui. É. Então vamos para as notas dessa franquia fodelástica de FPS, os primeiros jogos de FPS da história. Floyd, qual é a sua nota para Doom 1 e Doom 2? Bem, no caso é um pouco fácil e um pouco difícil de dar essa nota, porque tecnicamente nem nota de gameplay eu posso dar, porque eu não consigo ver muito gameplay disso. Mas, cara, não tem como negar a importância de Doom pro mundo dos games, de tudo que surgiu depois de Doom, ter vindo dali dos primeiros Dooms de 93, 94, na época que nem Windows existia. Então, cara, vou dar nota só pela importância e pela história mesmo. Quer dizer, pela história do jogo, não pela história no jogo, né? Cara, é... Na cara, 90 hits. Killer Combo! Aê, 90 hits. Pra um cara que jogava 15 minutos e pegava o baldinho pra vomitar, eu acho que foi uma nota excelente, cara. Beleza, agora vamos pra segunda parte do cast agora, que é a parte do não joguei na época. Jota, qual é a sua nota para Doom 1 e Doom 2? Então vamos lá. Doom, eu reconheço que foi um jogo que sem ele hoje em dia a gente não teria os nossos FPS. E pra época, a gente comentou aqui sobre a emoção que ele causava na gente, que era o terror de você sair de um joguinho de paciência, Spider, de campo minado, e se deparar com um alienígena. Não. Se deparar com um demônio à sua frente. Mas, eu, sinceramente, acho que Doom, ele foi muito importante, né, para os games, para os jogos de FPS, que ele criou o estilo de jogo em primeira pessoa. Então, a minha nota, eu não estou querendo fazer de propósito. Eu não estou querendo fazer de propósito, mas a minha nota é coerente com a do Floyd. 90 hits. Cara, eu juro pra você. Eu não estou copiando. Não estou copiando. Quando você falou. Nesse cast que eu dou a nota. Não é a primeira vez nesse cast que eu dou uma nota e alguém fala: pô, olha, é igual. Eu ainda falei: que viado. Eu pensei em mudar aqui minha nota. Eu falei: eu vou colocar 89, só pra dizer que eu gosto menos. Mas não, deixa quieto, vai lá. Vou dar a nota que eu calculei aqui e vai ser ela mesma. Pobre Floyd, tá sendo plagiado nas suas notas, né? Direitos autorais de notas. E agora vamos saber a nota do cara que é fã de Doom. E além de ser fã, acredito que você vai poder dar a melhor nota aqui, porque você foi o que mais jogou. Então... Vamos pegar os 100 hits do Mr. Luca, ver, aí, né? Vai. Vamos ver. Formalize. Vai lá, Mr. Luca. Qual que é a sua nota para Doom 1 e Doom 2? Bom... Doom 1 e Doom 2, acho que vocês já bateram bastante na tecla da importância do Doom, então vou pular essa parte e vou pra parte sentimental. Doom era chocante pra época, quem jogou na época, crianças e adultos ficaram aterrorizados com o jogo era sinistro, era escuro, era criativo, era diferente, inovador, criou um estilo novo, então... O jogo era absurdo pra época, por isso que vendeu muito, numa época em que era difícil se divulgar, o jogo era divulgado em disquetes lá, a id Software teve que lançar os sharewares deles lá, eles conseguiram vender não sei como, cara. Acho que se fosse hoje em dia, eles iam, tipo, vender pro mundo isso, porque com uma coisa tão inovadora, numa época tão difícil de se vender, eles venderam pra caralho. Então foi uma coisa impactante de verdade, foi significativa. Então, eu pensei aqui que Doom tem seus probleminhas, sim, e pensei em dar uma nota um pouquinho mais baixa, dar um 95, mas lembrando da importância que Doom teve, do impacto dessa porrada na cara, que foi assim, onde os jogos eram bem mais inocentes e Doom veio com muita violência, onde as músicas eram bem mais simples e Doom veio com heavy metal, onde não existia FPS e Doom criou esse estilo. Então, foi um impacto chocante assim, para o mundo dos games, que reverbera até hoje com essa enxurrada de FPS que a gente tem. Então, não pode ser outra nota para Doom 1 e Doom 2, senão 100 hits na fuça. Ultra Combo! Aí. Tô surpreso. Porra, que surpresa! Nossa, ninguém sabia. Eu não esperava por essa nota. Bom, beleza, pessoal. Falamos de Doom. Falamos muito de outras coisas que não Doom. Falamos dos nossos enjoos, dos nossos motivos, das nossas cinetoses, dos motivos por que não jogamos, dos motivos por que jogamos. Os motivos para se drogar? Doom fez pessoas, fez pequenas crianças se drogarem pra poder jogar jogos em FPS. Então falamos pra caralho de Doom e não falamos pra caralho de Doom também. Mas por esse cast é só. Se quiserem mais Doom, pede pra gente aí e coloca uma enxurrada de pedidos aí, porque eu tô sendo levemente boicotado aqui pelos meus parceiros. Trouxe a franquia aqui, que eles não têm o mesmo apreço que eu tenho. Mas beleza, pessoal. De Doom 1 e Doom 2, tá bom? Tá bom, então... mas não tá... Tá bom, né? É, tá bom, mas eu vou quando tiver meu próprio cast, eu vou falar só disso por 6 episódios. Então beleza, pessoal, de Doom 1 e Doom 2, franquia clássica dos PCs, beleza, a gente se vê no próximo cast. Falou, até mais, tchau. Ultra Combo! To win the game, you must kill me, John Romero. to win the game, you must kill me, John Romero.